Deus conosco, adoramos-te, Rei Jesus, Emmanuel. Deus conosco, adoramos-te, Rei Jesus. Reunido está o teu povo, Senhor. Em teu nome levantamos louvores. Derrama o óleo da alegria, dá-nos vestes de louvor. Adoramos-te, Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, adoramos-te, Rei Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, adoramos-te, Rei Jesus. Eu me regozijo no meu Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, pois me envolveu com manto santo, nos fez ministros, sacerdotes. Adoramos Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, adoramos-te, Rei Jesus.